Yeah. 2010. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Pessoa sumida da face da terra, sem nenhuma coerência. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Apenas fotos guardadas lá no fundo da cabeça. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Sua graça, aquele mesmo que todo mundo ignora. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Nada, nada, nada, nada. Eles ainda acreditam que estão sozinhos nesse mundo. Que são os governadores supremos e que dominam tudo. São apenas coitados que não enxergam sua frente. Sua cultura da podridão os impede de ser inteligentes. Eu sinto a presença de almas buscando informação. Pessoas fortes que não aceitam a atual situação. São vagantes que ficam atormentando pessoas fracas. Eles tentam fazer contato, mas ninguém entende nada. Nada, pois elas não entendem sua linguagem. Inferiores e infelizes só entendem o que não vale nada. O tempo está passando, o mundo está evoluindo. Mas ainda vejo a mesma coisa, ainda estamos no início. Eles não querem nem saber, buscam a tecnologia. Mas de nada adianta aqui no nosso dia a dia. Onde vivemos em constante contato com o outro lado. Precisamos saber ao certo o que acontece de fato. O prato que caiu no chão, você não sabe o motivo. Talvez seja uma alma ou um demônio maldito. Fotos de ectoplasmas, pessoas que aparecem. Já morreram há muito tempo, mas ainda permanecem intactas, estáticas, paradas, esperando uma oportunidade pra interagir no seu cotidiano. Acredite, você não tá sozinho nessa vida. Há milhares à sua volta, mas você não dá a mínima. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Pessoa sumida da face da terra, sem nenhuma coerência. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Apenas fotos guardadas lá no fundo da cabeça. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Sua graça, aquele mesmo que todo mundo ignora. Mas estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Nada, nada, nada, nada. Eles insistem em aparecer no meio da tua rotina. Estão dentro da sua casa, fazem parte da tua vida. Fantasmas, almas penadas, não importa o nome. Que importa que são reais e a sua alma eles consomem. A droga que você usa alimenta o seu demônio. Sabemos que por aqui o errado é sempre um antônimo. O sinônimo das coisas erradas é sempre o capeta. Mas aqui não tem coerência, eles fazem sua sentença. Pessoas que não aceitaram que estão mortas estão vagando, atormentando, querendo viver o antigo cotidiano. Muita gente não acredita, mas não leva em consideração as coisas que acontecem que não tem explicação. Vivo no mundo do cão, com regras estabelecidas. Não posso pisar em falsos, senão minha alma vai estar perdida. Explique as fotos onde eles aparecem, tentando fazer contato. Eu sei quem viu, nunca mais esquece. Todos que tentaram foram esquecidos. Conhecimento além do alcance, aqui nunca foi bem visto. Ciências que estudam a existência em outro mundo, sem credibilidade, é taxado como absurdo. Eu sempre acreditei que não estamos aqui sozinhos. Eu sei que ainda virei um dia em que isso não será um mito. E que será provado que sempre estamos acompanhados por seres de outra era que tentam fazer contato. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Pessoa sumida da face da terra, sem nenhuma coerência. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Apenas fotos guardadas lá no fundo da cabeça. Estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Sua graça, aquele mesmo que todo mundo ignora. Mas estão tentando fazer contato, mas ninguém entende nada. Nada, nada, nada, nada. Andrasse, 2010. Almas penadas, extraterrestres. Yeah, não estamos sozinhos nesse mundo. Yo, Best Produções, se liga aí. Yo, tome cuidado à sua volta.